Quem diria, né, que uma casa pra minha mãe um dia eu ia dar. Quem diria, né, que uma hora o meu corre ia virar. Quem diria, né, que uma Daniel hora me fez brilhar. Quem aqui diria, né, o grave é forte. Quem diria, né, que uma casa pra minha mãe um dia eu ia dar. Quem diria, né, que uma hora o meu corre ia virar. Quem diria, né, que uma hora me fez brilhar. Quem diria, né, não acompanhou minha caminhada. Ainda quer vir falar mal da gente. Sabe de nada, inocente. Faço grana com a minha gang. É que eu já sofri demais nessa vida. Hoje com grana é tudo diferente. Decidi nunca pegar nenhuma Glock. Só minha caneta que carrega o quente. Passa a visão pra tu ficar ciente. Atiro rima sempre consciente. Daniel Vídeos, tamo tipo TV Velha, tamo sem controle. Rima tipo um cheiro de piscina. Imagina as quatro mina tomando sol e licor. Aí já lembro da família, me dá uma bad fudida. Sensação de despedida dessa vida de rancor. Não vim pra não fazer história, são marcas na memória. Sangue nasce agora. Se for pra fazer gol, eu vou jogar. Vai ser vitória. Segundos fazem hora. Se o céu abriu, só bora. Temos tão pouco tempo pra brincar. Os otários brigando por hype. Eu tô trabalhando buscando os Nike. Quando bater na foto 100 mil likes, eles vão saber que eu não tô mais de bike. Só vem dinheiro, faz dinheiro. Só quero os verdadeiros. Quando a tampa desse champanhe abrir, meu bem, a fé e meus parceiros são coisas que o dinheiro nunca vai conseguir tirar de mim. Bad. Daniel Vídeos. Quem domina de verdade somos nós, seus manés. Quem diria, né?